general da banda, ê, ê. Chegou o general da banda, ê, a. Chegou o general da banda, ê, ê. Chegou o general da banda, ê, a. Morão, morão, vara madura que não cai. Morão, morão, catuca por baixo que ele vai. Morão, morão, vara madura que não cai. Morão, morão, morão, oi, catuca por baixo que ele vai. Chegou o general da banda, ê. General da banda, ê, ê. Chegou o general da banda, ê, a. Morão, morão, vara madura que não cai. Morão, morão, catuca por baixo que ele vai. Morão, morão, vara madura que não cai. Morão, morão, morão, oi, catuca por baixo que ele vai. Chegou.